etapa, Papagoa, está autorizado o desvio já após uma etapa. Após uma etapa, Papagoa. Fala os 27, apenas confirma se a possibilidade de ingressar à esquerda, né, tá? É daqui, volta a sair, só o livro de rosto aí. Condições de backtrack de imediato e ingresso ao hotel? Tá realizando agora, é pra 4-3, vai realizar. Fala os 27, livre no hotel, a Olivar, reporte. Lá no hotel, vai aguardar livre no 1-4. Estabilizar vocês dois, eu quero dizer o procedimento, chama a torre na frequência 18, está na 5. Já que eu estou ouvindo, está na 5. Estou em Salvador, já que eu estabilizar vocês dois, eu quero dizer o trabalho. 3-5-9-1-9, VIP checado, Joker 28. Ainda não, no momento avistado, o vento no 50 graus 049, ajuste no 018, autorizado pouso, Joker 28, pistão 0. Joker 28, pistão 0, pouso, pistão no 0, ajuste no 018. Autorizado final do procedimento, Alessio Xavier, para 2 mil pés, ajuste no 018, reporte para estabilizado. 2 mil, reporte para estabilizado, papapá, moço. Papagoa, fazendo inglês? Ok, bom, desvio esquerda 040 de próxima etapa. Sete, até de redoma, reposta com essa ligada. 59, faz o tráfego curta final, a linha mantém, capítulo 1 0. Faz o tráfego na curta, a linha mantém, 1 0, 6 2 0. Juca 28, Solos 33, livre a pista direita, reporte para ingressar Alfa nesta frequência. Ingressa Alfa, vai reportar Delta para cruzamento. Dois 59, decolagem de vista, mas certo, frente 170 graus, 062 graus. Decolagem de vista, 1062 graus. Boa, fala boa. Boa noite, Papa Romeu, Papa Golfo, localizador 1-0. Papa Romeu, Papa Golfo, continua aproximação e informa de estaleiro. Papa Golfo. Salvador, Gol 1705, sentido Alfa, boa noite. Salvador, 2290. São 3290, sem identificação, via chegada Bomé de Ona, descendente de voo 050, ajuste no 018. Via Bomé de Ona no 018, tá, 3290. Será final no 7, Papa Papa Golf. Ah, Romeu, Papá, Papá, Golf, cruzado pouso, pista 17, vento 160 graus, 059, ajuste no 018. Livro pouso no 7, Papá, Golf. Ficou 75? Sim, mas está. Autorizado, só 39 e a conta livrando o canal papá. F07, contato radar a 60 milhas, sudeste do Salvador, mantendo o voo no 50, voo em VR, o ajuste em Salvador no 08. F07, inicialmente mantendo o VR, corre de coordenação. São 11 horas, 3, 4 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de volume 50, um Charlie 295. Gente, 62, 09. 07, fala próximo de 12 horas, 3 milhas, rumo oposto, cruzando 140 em subida, um arremesso para o limite. Deixa eu ver se eu te recordo. Golfo 645, autorizado em área manter, Cassiteira 90. Ah, ele mantém, 45. Informa que por solicitação do controle, após a decolagem, informa que está restrito, subindo conforme as cartas até o nível 140. O aeronave está cruzando o campo, ok? Já previsando a decolagem em cima 0, já entrou no 70 graus, 05 nós. Beleza, decolagem, então 140, bora da manhã. Só para o limite de até 30 mil, só para você. Decolador 51, chama agora o controle de Salvador, número 0208. Vou chamar 1208, boa. 1208, responda 5. 1895, contente. Sim, obrigado. Salvador, voo 9645, boa noite. Voo 645, contato radar na decolagem. Suba via saída São Uno para nível de voo inicialmente 140. São Uno 140, via. Torre Salvador, até 3290. 3290 avistado, vento 1-0-3-0-5-9, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso, 1-0, até 3290. 1705, pode tirar a segunda final, 2320, companhia Dani, mantém, captura 1-0. É, captura mais na final, ele mantém 1-0, gol 1-0-5. Conhecimento, o Bonafé 05, o solicitação no controle, vai manter o nível 140 até 30 mil de Salvador, devido ao anábito cruzando o campo. 7 restrito, 140 por 30 mil, então 705. Salão 55, livre para a sua direita, chama para o Salvador, número 2159. Direita 219, tá? 3290. Rapazinho, quanto precisa de um pequeno desvio à direita, gente? 7, livre desvio, sobre o material, número 140, o gol 645. Ok, está livre, 140. O vento no 70 grau 05 nós, 1-0 no último ajuste, confirmando a restrição 1-40 por 30 mil. 740 por 30 mil, está iniciando a decolagem, 705. Nicolau 57, chama agora o controle de Salvador. 120 decimal 8, por favor. 1208, obrigado, Carlos. 251. 2235, obrigado. Boa tarde, Componente. Controle de Salvador, voo 9705. Voo 9705, contatado na decolagem. Suba para nível 3606, de Salvador. Então, voo no 360, autoriza direto, Leda, por gentileza. Obrigado, Leda, voo 9705. Leda direto, obrigado. 305, controle, por gentileza, um pouquinho à direita aqui na Pro 210, 215, só para levar uma informação às próximas 10 milhas aí. O 705 voe Tóquilo da Brilhante. Voando Tóquilo, muito obrigado, senhor. O 705. Chame-se para Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 251, obrigado, uma boa noite. Boa. Deixa 143, está autorizado táxi, recorde 48, alta ingresso. 143, autorizado táxi, passará ao hotel Patrícia. Para cruzamento. 4-3, autorizado cruzamento. Reporta na taxi Delta, o solo 1-2-1 do Sol 9. 4-3, Delta, o solo 1-2-1 do Sol 9. Não está com 3 possibilidades de decolar a partir da intercessão ou não? Salvador, boa noite, com 099, fica pronto na ponte dela. Autorizado a linha e decolar, 1-0, então 180 graus 03, mano. Autorizado a linha decolar, 1-0, gol 143, autorizada a linha de manter, cabeceira não zero. 2, Equadas 162, deixa eu levar o controle de Salvador, 120, decimal 8. 143, controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 143. 143, contato radar, suba nível 110, direto com a Índia. 143, subindo 110, direto com a Índia. Chame seu para Recife, em 1.2.0, termo 28.8. 260-288, 1.099. 24, deixa o controle Salvador, chama de identificação. Deixa mantenha nível 050, ajuste 018. Condições de WhatsApp da presente. Sistema ativo. Onda 24, entra para o 050, 24. Agora 24, tem que fazer o ILS WISP, galera. Prepare o ILS WISP, o Onda 24. Dito 366. Pode estar que tenha dito 366, o Condor 24. Passarei do 9802, pronto, posso ficar no zero.